passado pra lembrar. Histórias que a vida fez questão de registrar. Tem amigo que partiu sem se despedir, e outro que mesmo vivo resolveu sumir. Parente que não liga nem quer saber, finge que a saudade nunca fez doer. Mas o coração não sabe esquecer, certos momentos insistem em viver. São realidades que não saem da memória, cicatrizes que ficaram na história. Mesmo tempo tentando apagar, tem lembrança que insiste em ficar. Choreus escondidos, risos de ilusão, abraços que hoje só vivem na imaginação. São páginas que a vida escreve o tempo. Ah, ela é morte, corre e tembro, me esqueceu. Ah, o tempo não me esqueceu. Tem cheiro, tem som, tem lugar que só de passa faz o peito apertar. Cada detalhe tem um peso, uma razão. É passado vivo dentro do coração. Mas no meio disso tudo a gente cresce, mesmo com dor, o amor aparece. E entre as perdas a gente aprende a valorizar quem fica, quem luta, quem sabe amar. São realidades que não saem da memória, fragmentos de uma velha trajetória, mesmo tempo querendo ensinar. Choreus escondidos, risos de ilusão, asos que hoje só vive na imaginação. Mesmo querendo, querendo e se ver, tem lembrança, tem lembrando, tem almio pra ir se ver. Tem lembrança que veio pra ficar.